Rádio MN. Mais uma inédita pra vocês. Vai lá, se quer voar, vai lá. Mas já vou avisar. E tudo que parece amor lá fora é seguro pra você pousar. Melhor um coração na mão que 10 voando, mais certeza que seu plano era seguir sem mim. Não é segredo, você sabe que eu te amo, mas não vou ficar implorando pra ficar aqui. Voa, voa, voa, passarinho. Eu vou deixar você beijar outra boca, só pra você ver que você perdeu a melhor de todas. Eu vou deixar suas asinhas soltas, só pra cê ver que com minha cama você não acha outro. Eu vou deixar cê beijar outra amor, só pra cê ver que cê perdeu a melhor de todas. Eu vou deixar suas asinhas soltas, só pra cê ver que com minha cama você não acha outro. Vai ficar louca, louca, louca quando cê ver que cê perdeu a melhor de todas. Vai ficar louca, louca, louca quando cê ver que com minha cama você não. Rádio MN. Mais rápido possível. Melhor um coração na mão que 10 voando, mais certeza que seu plano era seguir sem mim. Não é segredo, você sabe que eu te amo, mas não vou ficar implorando pra ficar aqui. Dessa vez, não estou disposto a correr atrás. Se você não quer que eu seja um ex, pare agora e não dê nenhum passo a mais. Senta aqui, como dois adultos vamos resolver. Até quando vamos permitir coisas do passado nos aborrecer? Sempre que a gente fica numa boa, sempre o nome daquela pessoa sempre, a dona vem nos detona sempre. Nunca, depois que eu te amei, te juro, nunca pensei em outro alguém, pois sei que nunca existirá melhor que o amor da gente. Um milhão de vezes sou capaz de te dizer, todo amor do mundo eu daria pra você. Você quer um tempo, mas esse tempo afasta você de mim. Para de gritar que eu não vou mais te escutar. Agora sou eu quem peço um tempo pra falar. Se quiser um tempo, lamento, dessa vez o tempo é o fim. Sempre que a gente fica numa boa, sempre o nome daquela pessoa sempre, a tona vem e nos detona sempre. Depois que eu te amei, te juro, nunca pensei em outro alguém, pois sei que nunca existirá melhor que o amor da gente. Um milhão de vezes sou capaz de te dizer, todo amor do mundo eu daria pra você. Você quer um tempo, mas esse tempo afasta você de mim. Para de gritar que eu não vou mais te escutar. Agora sou eu quem peço tempo pra falar. Se quiser um tempo, lamento, dessa vez o tempo é o fim. Um milhão de vezes sou capaz de te dizer. Rádio Rádio NN. Você quer um tempo, mas esse tempo afasta você de mim. Para de gritar que eu não vou mais te escutar. Agora sou eu quem peço tempo pra falar. Se quiser um tempo, lamento, dessa vez o tempo é o fim. Um apartamento de 60 metros quadrados, que era pequeno, agora tá gigante. Depois que o sentimento foi embora, pessoa estranha aqui no meu quarto, que de corpo tá aqui do lado, mas o coração tá 1000 km de distância. Não tem ciúme, nem tem saudade. Duvido que ainda tenha um pingo de fidelidade. É uma cama de casal. Casal sem sal, sem gosto na hora do amor, sentindo frio e não calor. Uma cama de casal e um casal sem sal, sem gosto na hora do amor. Ninguém botou ponto final, mas já tá claro que acabou. Botou ponto final, mas já tá claro que acabou. E pra comandar, o homem que comanda o Ceará, chega a viar. Mano, batidão! Para o batidão! Chora! Vai! Chama no Rádio NN. Um apartamento de 60 metros quadrados. Era pequeno, agora tá gigante. Depois que o sentimento foi embora, e tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto, e que de corpo tá aqui do lado, mas o coração tá 1000 km de distância. E não tem ciúme, nem tem saudade. Duvido que ainda tenha pingo de fidelidade. Para Fortaleza, vem comigo assim, ó. Uma cama de casal e um casal sem sal, sem gosto na hora do amor, sentindo frio e não calor. Uma cama de casal e um casal sem sal, sem gosto na hora do amor. Ninguém botou ponto final, mas tá na cara que acabou. Mano, batidão. É só de avião. Ninguém botou ponto final, mas tá na cara. Que é isso, hein? Sucesso de Manu Batidão aqui na NN. Xande Avião, 60 metros quadrados, rolou Ferrugem, Matheus e Cauã, Mano Walter. Ó, é o seguinte, hein? Domingão, show pra você, tudo de melhor, tudo de bom. E a gente lembra, né, que você pode baixar o aplicativo NN Play no seu celular, Android ou iOS, curtir a NN em qualquer lugar do mundo, é show de bola. Você sempre com a NN, o mundo NN, NN World, na palma da sua mão, ok? Breve intervalo, a gente volta já. Fica ligado aqui na sua NN. Pode comemorar. Primeiro lugar. Yes. Graças a você, a NN está em primeiro lugar. Tá muito na frente na audiência. Bem na frente. Todo mundo tá ligado. NN. A audiência é total. Demais. Por toda a cidade, a NN é a rádio mais ouvida. A gente agradece você. Valeu! Pelo primeiro lugar. NN. A número 1. E ponto final. Rádio NN. Se liga na hora. NN 8:30. Rádio NN. Aqui toca o seu som. Depois do intervalo. E não é a primeira vez. E você erra comigo. Jonas Esticado, Mari Fernandes. Se você tivesse cuidado. Se você tivesse cuidado, me valorizado, não me feito mal. Tava ouvindo, eu te amo, ao invés de tchau. Tava ouvindo, eu te amo, ao invés de tchau. Já, já tem mais. Mais música, Rádio De 2020 para cá, mais de 5 milhões já foram investidos em projetos socioculturais e ambientais no Agreste Alagoano. Mais de 5 mil empregos diretos e indiretos e mais de 1 bilhão de reais movimentados em 2023. Com Craíbas liderando o ranking de exportações do estado, a MVV já está deixando a sua marca aqui, minerando um futuro cada vez mais sólido e visível para todos. Mineração Vale Verde, pensar diferente, fazer mais. Interaja na programação. WhatsApp 82996398389. Esse é o WhatsApp da NN. A vida é melhor quando tem sabor. Yuca é nutritiva e te dá mais vigor. Tapioca e yuca te dá mais energia. Em todo canto da cidade, no seu dia a dia. Tapioca e yuca pra toda a família. Essa da Liga. Já baixou o aplicativo da NN? NN Play. NN Play. Disponível para Android e iOS. NN Play. NN Play. Baixe agora mesmo. Na Boa Terra Chevrolet, você encontra os modelos mais vendidos da marca. Os SUVs mais queridos do Brasil. Além das melhores opções de financiamento e valorização do seu seminovo. Vem pra Boa Terra. Avenida Governador Simeão, Lameia, Filho, 770 Jardim Tropical. Fale com a gente pelo fone 3529-9888. Boa Terra, o melhor atendimento do Agreste. No trânsito, escolha a vida. A correria está intensa e você está precisando relaxar? Ao meio-dia, na NN, vamos desacelerar com o NN Light. Aquele som suave que você adora. Clássicos. As clássicas. NN Light. De segunda a sexta, ao meio-dia, aqui, na número 1. A número 1, NN. 8:35. E não é a primeira vez. E você erra comigo, mas é a última vez que esse trouxa aqui perdoa seus vacilos. Era pra ter terminado, não me machucado. Traição quando não mata fere, o coração perdoa, mas a mente não esquece. Se você tivesse cuidado, me valorizar. Tchau, tava ouvindo, eu te amo, ao invés de tchau. Se você tivesse cuidado, me valorizado, não me feito mal. Tava ouvindo, eu te amo, ao invés de tchau. Tava ouvindo, eu te amo, ao invés de tchau. Jonas Esticado, Fortaleza. Mari Fernandes. Você erra comigo, mas é a última vez. E esse trouxa aqui perdoa seus vacilos. Era pra ter terminado, não me machucado. Traição quando não mata fé. O coração perdoa, mas a mente não esquece. Se você tivesse cuidado. Saiu! 100.5 NN. Simone Mendes, amigos mais amados do Brasil. O Paco do carona sempre fora da posição. Seu celular nem podia colocar a mão. Mas eu confiei na minha desconfiança. No meio da fumaça e bebida tinha cheiro de outras camas. Me feri saber que amei um homem que era um moleque. O meu pra sempre não era meu, era de todo mundo. O meu pra sempre não era meu, o pra sempre vagabundo. Brinquedo, cê tá plantando seu tropeço. Quem brinca hoje e amanhã vai ser brinquedo. Simone Mendes, joga essa mãozinha pro céu. Rádio NN. Mas eu confiei na minha desconfiança. No meio da fumaça e bebida tinha cheiro de outras camas. Me fere saber que amei um homem. Era um moleque. Yeah! O meu pra sempre não era meu. O meu pra sempre não era meu. O pra sempre vagabundo. O meu pra sempre não era meu. Era de todo mundo. Esse brinquedo. Covardia! É o safadão pronto, preparado e querendo. Daquele jeito. Um covardia minha te ligar. Inocência sua. Seria mais fácil me esquecer, mas faz tanto que eu sei fazer. Seria mais fácil me evitar, mas gosta de se enganar. Seria mais fácil me esquecer, mas faz tanto que eu sei fazer. Seria mais fácil me evitar, mas gosta de se enganar. Vai, safadão! Vai, safadão!

precisa brigar. Mas ela apaga meu contato e um dia pode precisar. Se ele não dá conta do recado em cima da sua cama, me liga, me chama, me liga. Se ele não te deixa molhadinha e nem com a cena mama, NN. Tá de namoradinho novo, tá dando um gelinho em mim, mas eu nem vou te procurar, ou boa sorte pra esse cara aí. Se terminou, tá terminado, a gente não precisa brigar. Mas ela apaga meu contato e um dia pode precisar. Se ele não dá conta do recado em cima da sua cama, me liga, me chama, me liga. Se ele não te deixa molhadinha e nem com as pernas bamba, me liga, me chama, me liga. Se ele não dá conta do recado em cima da sua cama, me liga, me chama, me liga. Se ele não te deixa molhadinha e nem com as pernas bamba, saudade da farra não falta. Não adianta você sustentar essa farsa. Quem nasceu pra ser da farra vai viver na farra. Sei que aí dentro ainda mora uma vontade de botar pra moer, pra gerar, de beber com a galera que tá virando louco. A vontade é essa. Da farra não falta. Não adianta você sustentar essa farsa. Quem nasceu pra ser da farra vai viver na farra. Sei que aí dentro ainda mora uma vontade de voltar pra moer, pra gerar, de beber com a galera que tá virote louco. A vontade é essa. Pra gerar, te beber com a galera, te dar virote louco, a vontade é essa. NN 851. Só você tem a chave do meu beijo, a digital do meu desejo.